Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Esta quinta-feira é o destaque da semana. Na edição da Rádio Boa Nova são os Flor de Lis. Eles estiveram por cá na Expo H e eu e o Pedro Oliveira aproveitámos a ocasião para colocar algumas perguntas sobre o novo trabalho Signo Solar. Já a seguir, ouça então a entrevista e conheça a fundo o trabalho dos Flor de Lis. Eles que ficaram conhecidos pelo Festival Eurovisão da Canção, mas que agora traçaram uma carreira em paralelo. E estão um pouco por todo Portugal e andam na estrada a divulgar músicas com muitas influências. Acompanhe até ao final desta hora toda a música e toda a história dos Flor de Lis com a entrevista a Daniela Varela. Daniela, antes de mais um convite da Boa Nova, vamos este vosso álbum, debut, digamos assim. Quando é que perceberam que era a altura de pôr em disco os vossos projetos pós Festival da Canção? Antes de mais, muito boa noite a todos e obrigada por esta entrevista da nossa parte. Portanto, os nossos planos para gravar um álbum já existiam antes ainda do Festival da Canção. Como nós dizemos muitas vezes, o Festival da Canção foi um bocadinho... nós tropeçámos mais ou menos assim no Festival da Canção. Porquê? Porque já tínhamos todo um repertório que já tocávamos ao vivo muito antes sequer se pensarmos de entrarmos para o festival. E já antes disso nós tínhamos o intuito de um dia gravarmos um álbum. Surgiu esta altura porquê? Porque ano passado tivemos o festival e assim que viemos do festival preferimos fazer estrada para compormos mais alguns temas para o álbum e ganhar mais alguma experiência. E só no inverno, por volta de dezembro, é que entramos em estúdio. Depois preparação do álbum, masterização, a pós-produção, acabou por sair em abril. E nós achamos que foi o timing certo para agora darmos início a esta então turnê de verão. Uma banda recente, o Festival da Canção foi uma boa montra? Foi uma ótima montra. Mesmo que nós o nosso género de música não seja muito comum na Eurovisão, foi de facto foi uma montra mundial, não é? Tanto no festival a nível nacional como na Eurovisão a nível internacional. Por isso é inegável. Daniela, como é que a música dos Flor de Lis mudou depois do Festival da Eurovisão? Havia uma música antes do Festival da Eurovisão e depois com outras influências acabou por se transformar noutra música ou o festival acabou por não trazer grandes diferenças? Olha, por acaso o festival acabou por não trazer de facto grandes diferenças. Porquê? Porque esta era uma música já composta antes e sem pensarmos no Festival da Canção. E uma das coisas que nos aconteceu foi que foi tudo tão genuíno, o facto de termos sequer sido eleitos, quanto mais termos ganho o Festival da Canção, de que achámos que se a música valer pelo seu potencial puro em si, ou seja, não valeria a pena alterar para fazer um produto porque aquilo agradou como era, pela sua simplicidade e pelo seu talvez algum patriotismo que os portugueses pudessem ver refletidos nela. E nós obviamente tivemos todo o prazer e todo o gosto de levar um pedaço de Portugal, do nosso folk, além fronteiras. Eu não me referia especificamente ao tema Todas as Ruas do Amor. Queria antes saber se a música que os Flor de Lis faziam antes do festival sofreu influências, por exemplo, de outras coisas que tivessem ouvido e artistas que conheceram lá. Tá bom, desculpa. Exatamente. Por exemplo, nós émos muito bem com uma banda que foi representar a República Checa, que eram ciganos de leste e tinham uma música absolutamente deliciosa. Mesmo fora da Eurovisão, quando nós estávamos todos nas jam sessions no camarim, tanto que acabámos por ganhar o prémio Simpatia, entre outros prémios, melhor banda e não sei o quê, exatamente porque o nosso camarim parecia uma festa cigana. Todas as, no melhor dos sentidos, todas as outras comissões dos outros países, as delegações, vinham ter ao nosso camarim e obviamente que isso influenciou-nos bastante naquilo que viemos, nos temas que viemos a compor depois, isso sem dúvida. Digo adeus, meu amor, meu cais. Sigo Comecaia, os Chocalhos, são nomes que fariam uma boa tarde aqui, por exemplo, no hospital. Ah, eu penso que sim. Ainda... O vosso tema, por exemplo, Princesa, é daqueles temas mais os Chocalhos. Sim, esse tema tem um bocado para o mexicano. E os Chocalhos, já agora queria-lhes mandar um grande abraço a um queridos amigos nossos. Já para os nossos convidados, eu espetáculo. Ainda o ano passado ficámos com eles em Resende. E foi realmente fabuloso. Mas sim, acho que sim. Ainda há bocado, quando estava no Check Sound, vieram duas adolescentes, 19, 20 anos, ter comido muito queridas, ainda estou a ver um café que eu disse que ia lá ter com elas, e elas disseram uma coisa interessante, que foi exatamente, nós gostamos do vosso som porque é diferente, e eu acho que exatamente o folk, o neofolk, o neofado e todas as influências portuguesas estão de facto a ser revividas e está a haver uma fusão, por isso eu penso perfeitamente tanto Melac Macaia, ainda por cima os Melac Macaia, tudo, exatamente. Por acaso eu acho imensa piada aos Melac Macaia e aos Chocalhos, claro. Essa, pá, eu acho que sim, acho que faria toda a diferença exatamente por causa destes exemplos que eu acabei de dar. Porque as pessoas agora estão a começar a sair só do universo pop-rock que existe. Não que seja, bom nem mau, isto não é assim caracterizado. Até porque há ótimo pop-rock, obviamente, mas é bom as pessoas começarem a ter outra visão, principalmente da música portuguesa, que sofreu talvez um pouco nas décadas de 80 e por aí, porque é natural, tínhamos muita coisa a descobrir, e agora está a haver um revivalismo, na minha opinião, delicioso. Era uma vez um país de amor no fim do mundo, onde o mar não tinha, é que o céu não tinha fundo, onde longe, longe, mais longe que a ventania, mais longe que a flor da sombra. Amor no fim do mundo, de coral. A introdução da guitarra portuguesa é, acima de tudo, para dar um cunho de que são nacionais, de que são portugueses, a partir do momento que vocês misturam outro tipo de sons. Sim, mas também temos os adubos, o cavaquinho. Exatamente, sim. Isso só para lembrar uma coisa. É que disse, e parece que é verdade, que as coisas saltam de geração em geração, sim, não é? Sim. E que nós próprios somos parte daquilo que já foram os nossos bisavós, não é? Exatamente. Nós, vocês foram buscar aquilo que havia de muçulmano em nós, não é? Também. Sim, sim, muçulmano. Por acaso, já há muitas bandas, algumas que eu gosto imenso, como, por exemplo, ainda hoje estava a falar, os Das Carié, que, por exemplo, alimentam-se muitas raízes do Norte, e que hoje há muitos anos, exatamente porque há essa identificação. Nós, pelo nosso lado, fomos para o Norte de Portugal, não especificamente para aquela influência mais celta, mas já fomos para o Norte de Portugal, por exemplo, com a música que é o Drave. Mas sim, fomos buscar muito o nosso legado muçulmano, embora, por exemplo, os Das Carié também tenham imenso, claro. E outras bandas por aí. E fomos buscar mesmo o folclore puro. Nós quisemos, por exemplo, Todas as Ruas do Amor, é uma música que é inspirada no folclore puro, mesmo quase do vir aí. E nós quisemos simplesmente dar-lhe uma nova roupagem, uma nova linhagem, a linguagem, para esse tipo de folk. Tudo que, obviamente, com influências do mundo. E estamos sempre à procura de novas sonoridades que possamos mostrá-las sempre com música popular portuguesa. Essa é a nossa base. O sucesso de Todas as Ruas do Amor não pode também ser um, enfim, pau de dois bicos e, por exemplo, que o signo solar passa um bocado à margem em função de um tema? Por enquanto não está a acontecer isso, o que muito nos tem surpreendido. Claro que as pessoas, obviamente, ainda pedem muito, por exemplo, a repetição de Todas as Ruas do Amor, mas, por exemplo, já começam a pedir também a repetição da Maria, que é uma música que nós temos levado para as televisões e que as pessoas já começam, de facto, a conhecer e a quererem outra vez a Maria, porque é muito alegre também, dá para dançar e as pessoas sentem-se integradas na vibração da banda. Mas se mais um dia, Maria, de rosas nas mãos, sentes o frio e as pedras, Maria, das promessas em vão. No cais do adeus, Maria, entre lembranças perdidas e de quem amaste, Maria, restam ruas vazias. Quando cai o dia, quando cai o dia, quando cai o dia, quando cai o dia, na janela aberta, no pátio secreto, à sombra da fonte, Maria chorou. Por quem a deixou ao cair da noite e o coração lhe negou. Maria teu corpo, Maria, sabe a lua d'água. Ao amanhecer, ai Maria, sabe a calma molhada. Sabe a luz mordida, Maria, sabe a brisa nua. O sangue dos rios, ai Maria, sabe a rosa louca. Quando cai a noite, quando cai a noite, quando cai a noite, quando cai a noite, sabe a pedra amarga, Maria, sabe a minha boca, Maria. Sabe a pedra amarga, Maria, sabe a minha boca. Sabe a pedra amarga, Maria, sabe a minha boca, Maria. Sabe a pedra amarga, Maria, sabe a minha boca. Sabe a lua d'água, ao amanhecer, ai Maria, sabe a calma molhada. Sabe a luz mordida, Maria, sabe a brisa nua. O sangue dos rios, ai Maria, sabe a rosa louca. Quando cai a noite, quando cai cai a noite, quando cai a noite, quando cai a noite. Sobe a pedra amarga, Maria, sobe a minha boca, Maria. Sobe a pedra amarga, Maria, sobe a minha boca. Sobe a pedra amarga, Maria, sobe a minha boca, Maria. Sobe a pedra amarga, Maria, sobe a minha boca. Leva-nos a pensar, o que é que faz falta para um ciclo solar ser um best-of? É que as pessoas de facto o conheçam. E o que é que faz falta para ser conhecido? Sim. A promoção é sempre essencial. Tanto que as televisões que temos feito ultimamente são primordiais para a divulgação do projeto. Mas isso muitas vezes vai com o tempo. Há bandas que, por exemplo, só começam a ter de facto best-ofs a partir do segundo, terceiro álbum. E pronto, e como também não é o nosso objetivo fazer música, pronto, para ter um best-of, não é? Nós queremos fazer música para as pessoas, para pôr um sorriso na cara das pessoas, para as pessoas irem no carro, fazer uma viagem, ouvirem aquilo e sentirem-se identificadas, se calhar, com aquele momento, não é? Mas você tem uma vantagem que é que foi ensaiar no palco aquilo que vieram verter no disco, não é? Sim, exatamente. Nós não digo estudar, mas já fomos apreendendo, absorvendo a reação das pessoas perante as nossas músicas. E, obviamente, que ao vivo é sempre um bocadinho diferente do álbum em si. Até porque, ao vivo, temos que dar sempre meter-nos mais com o público, não é? E é engraçado que, geralmente, o que acontece é que as pessoas gravam os álbuns de estúdio e depois fazem uma adaptação para o palco. Nós foi ao contrário. Tínhamos o palco e fizemos uma adaptação para o estúdio. Foi difícil, precisamente, levar para o estúdio depois estes temas, para conseguir gravá-los? Não, quer dizer, nós estávamos habituados, foi um ano e meio a tocar os temas de palco, e de facto, ouvi-las pela primeira vez depois em álbum, teve a sua diferença, mas depois com o acostumar de ouvir, não, acaba por até ter piada essa diferença. Há pouco falava, por exemplo, do tema Princesa, que tem o Mário dos Santos. Vocês, de facto, primam pelas letras vossas e por aqueles que vão buscar, né? Também Miguel Torga, também, aliás, que é um autor que particularmente gosto. Sim, também. Essa questão foi-vos intuitiva, portanto, buscar esses temas? Sim. Ou foi muito rebuscado? Não, foi muito intuitivo. Claro que houve uma seleção de... qual é que gostamos mais? É deste, olha, acho que tenho uma música mais para este do que para este poema. Nós somos, há aqui várias pessoas que gostam muito de literatura portuguesa e de poesia, nomeadamente eu e o Pedro, somos as pessoas que tratamos das letras. E, de facto, escolhemos Miguel Torga, foi Eugénio de Andrade, duas músicas, Ari dos Santos e Maria José de Castro. E foram temas que alguns olhámos e dissemos, é este. É mesmo este. Mas, pô, no futuro, nós uma coisa que queremos sempre fazer nos álbuns é sempre homenagear a poetas portugueses. Eu, por exemplo, gostaria de um dia musicar Mário de Sá Carneiro ou até Antero de Cantal, que são dois poetas que eu também gosto imenso, até Sofia de Mel Brainer, por aí ainda há muita coisa para explorar. E até poetas mais novos, mais recentes, que se calhar não são conhecidos num público geral. Por exemplo, é o caso da Maria José de Castro, que é uma professora que vive no Norte, e conheceu a aldeia do Drave quando estava a ser desertificada e escreveu esse poema. E nós achámos aquilo... Quer dizer, é também um alerta, mas é enternecedor, acaba por ser enternecedor. E também queremos fazer isso, descobrir outros poetas e outras pessoas, novos talentos dentro dessa área. Trinta vidas desceram há décadas a calçada. 30 vidas geraram, outras 30 se sonharam, 20 vidas subiram. Há anos a calçada, 20 vidas se cansaram, outras 20 se pouparam. Deixaram há dias a calçada, 10 vidas desistiram, outras 10 abandonaram, 2 vidas passam ainda hoje na calçada, 2 vidas resistiram, vidas não negaram. Tanta gente de partida e nenhuma de chegada. Duas vidas que persistem como as pedras da calçada. Tanta gente de partida e nenhuma de chegada. Existem como as pedras da calçada. Temos sempre 3 desafios. O primeiro é muito simples, e até porque já falamos dele provavelmente. Imaginem que vinham ao hospital de carro. Não é que no nosso caso na imaginação, porque estamos até a gravar num dia que tem um concerto aqui em Oliveira. Quem é que traziam convosco? Que duas bandas podiam trazer convosco? Ai, há tantas bandas, porque eu consumo tanta música portuguesa que seria difícil. Se eu pudesse escolher mesmo, escolher assim, eu gostaria muito um dia pisar o mesmo palco de Fausto, por exemplo. Eu sou muito apaixonada por Fausto. Mas há uma série deles, há tantos, que eu sei lá, podia também ser um grande fadista, como o Camané, o Pedro Moutinho, a Namora, a Marisa, a Carminho. Foi a revolução do fado mais recente, que é absolutamente fabulosa. Mas depois há tantas, desde os de Olinda, aos da Ascarié, aos Calhos, ai, há tantas bandas que nem sabia para onde escolher. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que querem que a Flor de Lis faça a primeira parte. Quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Eu particularmente gostaria de fazer de uma banda americana, que agora vem aqui ao sudoeste, que são os Beirute, que é uma banda que gosto muito, mas também não me importaria nada, por exemplo, de uma das minhas bandas preferidas, não é muito conhecida, que são os Mau Mau, é uma banda italiana também do World Music, da zona do Piemonte, ou então os Chambau, que é uma banda de chill-out flamenco eletrónico da Andaluzia, que também são absolutamente extraordinárias. Quer dizer, havia uma data deles, também aquela cantora muito famosa mexicana, Lala Downs, ou a Susana Baca, peruana, e brasileiros, artistas deste Chico Buarque, que também é outro que eu admiro muito, até a Vanessa da Mata, havia muitos que não me importaria nada de fazer a primeira parte. Não. Tenho uma cidade como companhia, espero a noite, espero o dia, espero uma carta e eu não sabia. Estou descalço e sinto o chão, traz notícias do coração. Estou sozinha com um poema, tons de limão. Tenho a alma à janela, vê o rio passar, que coisa bela. Diz-me que a madrugada vem singela. Já passaram 7 dias da semana, solitária na sua jangada. Passaram, só lembro os rostos que ficaram e o tempo pesa nas memórias. Subo à noite, vejo o eterno que mostras. Sai do colo, as chuvas que gostas. Espera por mim, que o sol já vai partir e os meus olhos já não param de sorrir. imagino que vai haver um tributo a uma banda, a um autor português, e que vocês podem escolher um tema para fazer esse tributo. De quem gostariam de participar e que tema escolheriam? É assim, eu estou a falar em meu nome, cada um na banda, até porque temos aqui apaixonados de tudo. Eu, se pudesse, talvez fizesse lembra-me um sonho lindo, Fausto, do Por Este Rio Acima, talvez fosse esse. Mas é lindíssimo. Mas, por exemplo, Lisboa que Amanhece, do Sérgio Godinho e do Caetano Veloso, também é um tema que sempre me deliciou. Então também temas Vitorino, Zeca Afonso. Ai, há muitos mesmo. Mas, felizmente. Paulo de Carvalho. Aliás, Paulo Carvalho participa neste álbum. Exatamente. Sim, foi um acesso fácil? Relativamente. Foi relativamente porquê? Por um lado não, porque nós não conhecemos de todo esse fabuloso artista que eu sou fã desde pequenina. Por outro lado, foi fácil porque ele é uma pessoa absolutamente extraordinária. Estávamos no estúdio, o nosso produtor é amigo. Houve um almoço em que tivemos a sorte dele aparecer. Eu comecei logo toda a tremer, claro. E acabou por... A conversa foi muito engraçada, falámos muito música e Paulo acabou por ouvir os nossos temas e nós pedimos crescidamente e ele acedeu plenamente. Foi mesmo impecável. Lágrimas que me beberam da alma o amor que já não existe. Despense as palavras a troco de nada que encantam as folhas do meu livro triste. Correm mil palavras pela madrugada, correm mil palavras para a liberdade. Despense encantadas a troco de nada. Ai, ai, saudade. Obrigado por nada. Doces almas de poetas, doces lábios de traição, donos da minha consome, ai, ai, paixão. Choro o amor que me morreu. Choro o amor que me morreu. Obrigado por nada. Doces almas de poetas, doces lábios de traição. Oh, noites encantadas. Ai, a troco de nada. Ai, ai, soldado, obrigado por nada. Doces almas de poetas, doces lábios de traição, donos da minha razão. Ai, obrigado por nada. É no horizonte da World Music. Ah, sim, completamente. E cada vez mais. E também o nosso, não é? Nunca esquecendo Portugal, que é obviamente que não há nada como tocar em Portugal. Sim, completamente. Mas até porque é engraçado porque ter um público português ou um público internacional sente as coisas de maneira diferente. Aqui sente-se a parte da música portuguesa, lá fora sente-se a parte nova. Ou seja, é pá, isto é um foco que ainda se calhar não está muito explorado. E as pessoas são capazes de aderir por aí. Tanto que, por exemplo, tivemos muitas vendas online para todo o mundo. Isso foi muito, muito interessante. Claro que a Eurovisão deu essa oportunidade. Mas também o facto de pôrmos as músicas a vender em sítios como iTunes e por aí, deu nos catálogos do World Music, deu um acesso interessante àquilo que se poderá, que um dia poderemos talvez vir a fazer, nomeadamente lá fora, sim. Até para aprender outras culturas e para fazermos mais música. Claro. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigado. Sério. Muito obrigado. Obrigada e um beijinho a todos. Obrigado. Estela, se são chuvas, aguarela, se sou celas, branca areia, se são maras, maré cheia, se são celas, não vai não, se são estrelas de encantar, se são noites, luz para ela, se sou dias, lua. Numa carta aberta ao mundo, sou um espelho de emoção. Do teu olhar profundo, sou um todo num instante. Corpo dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Thank you.

fosse traçado a ouro, meu pequeno tesouro, pérola do deserto, rumo ao incerto. Em cada horda, antiga grafonala, melodia persa em catedral. Dizem que a loucura não escolhe idade. Não me deixo enganar. batalhas, suspiro as palavras forjadas nos meus olhos à noite e papel. Sigo a estrada. Porque dizem que a loucura não escolhe idade. Não me deixo enganar pelo que sinto ou vejo. Eu sempre vivi do outro lado do espelho. Pode vir tempestade, eu sei que me salvo. Também é só para mim que eu aponto algo. Só amo mesmo algo quando sei que esqueço. Eu nunca dou um beijo se não. Estranho.